1-1-2-5, dismount 4-5. 1-2-6-8-5 and 1-2-5-4-5 on that 92. Decola da pistão no zero, curva direita, saída da El, transição Bled. Controle 119 decimal 35, torre 1186, código transponder 5432. Autorizado Guarulhos, GV360, decola da N0, curva direita, da El, Bled, saída. Controle 1935, torre 186 e transponder 5432, voo 1963. Voo 1923, confirmando a saída da El, transição Diner. Da El, Diner, chame para acionamento. Da El, Diner, voo 1923. Quanto para possível acionamento, voo 1923, no táxi. Autorizado, chame para o táxi, 1923. Obrigado. Salvador, bom dia, Janer 6319, informação 90. Bom dia, Janer 6319, identifique na chegada Bonfim, desce até o 40. Ah, se não é identificação, desce até o 0. Tá bom, então, Janer 6319. Com os 451935, bom dia. Informações. Tá livre de vir. 6319. 6319, ciente, autoridade de vir. Trano, bom dia, Whisky November Papá. Whisky November Papá. Contato radar, está do 080, saída Golem. Informação, nosso horário previsto de decolagem é 12h30. Poderia confirmar se nesse horário a pista quadra? Afirmativo, a partir das 12 horas, 1.200 metros em praticada. Trato com reserva 5. Para o taxi Gol 923, 4 horas e meia de autonomia, tenha 176 a bordo, 76. Autorizado o táxi no ponto de espera da 1-0-118-6-923. Autorizado o táxi na espera da 1-0-19, corrigindo 18-6, a torre Gol 923. Correto. Tango Lima, chame agora o centro Recife 1285 e alterna 12545. Firmo, 2085, 2585. Correto, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima. Disco levando a Sopó. Autoriza pro 240 da presença para botar para Sopó. Autorizado, disco novembro, papá. Para 240, papá. Autorizado, a linha de decolar pista 10, 150 graus, 089. A linha de decolar pista 0923. Colosso 49, 119, decimal 35. 1935, bom dia. 16 altímetro, informe final e ILS em glide, pista 10. Ciente, descendo para 2000. Lanchonete 63, mano. Salvador, voo 923, decola. Voo 923, contato radar, direita direto da EL, sobe ao nível 360. Ciente, direita da EL, sobe a 360, voo no 923. Tá pronto, Duna, para liberar as formações, voo chanel 63, mano. Ciente, tá livre de desvio. por banda esquerda para interceptar o curso, Oceanair 639. Certo, tá visual com o campo, 639? Afirmo. Complete o final e chame agora a torre 118.6 dúzia, Oceanair 639. Torre 18.6 dúzia, 639, obrigado. Suas intenções, estou observando aqui que o senhor já está no 075. Afirmativo, está nesse momento atingindo o 075 e mantendo proa de Feira de Santana, o Romeu Atalasca. O senhor vai prosseguir ainda para Aracaju ou vai ficar sobrevoando essa área? Vamos prosseguir ainda para Aracaju. É o transição de NER, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 5443. Final da 10. Se taxiar a baixa altura pela pista e decolar após o eixo da 10, está autorizado para seguir no táxi. Final VM Papá para siga. Tudo da presença são de 80 direto de que é? É. Gente, guardião. 80. Passa, esperando enquanto seu resguardo a presença modifica e acende a 0800, Papá. Chamada de pouso, Papá? Chamada de pouso de que é? 1238. 1238, agora no nível 085, direto, Whisky November, papá. Gol 923, Centro Recife, 1288, alterna 1264. 1288, 1264, bom dia. Patrulho, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Oi, 17, já ingressando a cheque em antes para Ondina, Cindy. Ciente, informe sinal para pouso, Guardião 06. Tango Índia, chame Recife agora, 2685-2545. Romeu, até o Oscar controle. Romeu, até o Oscar, estamos com a dificuldade aí na recepção do seu equipamento, rádio, e nós estamos coordenando aqui o seu voo com o Centro Recife, porque o sobrevoo em Feira de Santana já será na área dele, então livrando a terminal Salvador, caso o senhor não consiga contato com a gente, a frequência do centro é 12685 e 12545, ok? Certo, apenas um frequente, a pedra não consegue contato com o Salvador, 12685, 12545, é isso, por Roberto Oscar? 12685 e 12545, as frequências do centro, quando o senhor livrar a terminal Salvador. Frente. O senhor teria o estimado de pouso em Aracaju, Romeu, até o aproximadamente 1h15, 1h20. Roberto Oscar, só tem que saber que o seu profissional lá que foi solicitado, ok, Roberto Oscar? Que está completamente inteligível, Romeu até Oscar. Eu entendi que seu aproximado de pouso é mais ou menos 1h15 da presente, confirme? Afirmativo, é mais ou menos 1h15, depende do tempo que seu presente foi solicitado, Romeu até Oscar. Sente. Via Índia para o Portal Uno. Via Índia para o Portal Uno. Salvador, bom dia. 3304, informação Oscar. 3304, autorizar, corrigindo. 3304, aguarde com a demissão, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, gente. Só contínuo, guardião 06. Livre frequência, tá regresso, guardião 06. É. Nível de voo 360, pela rota Pesolu no 7. Decola da pista no 0, após a decolagem curva à direita, saída Gualha, transição Ocito. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, código transponder 5451. Brasil autorizado 360, a Pesolu 17, curva à direita após a decolagem da 10, gole Ocito. 1 no 9.35, controle, 1 no 8.6, torre. 5451 no transponder. Correto, chame para acionamento 3304. 3304. Fala Salvador, bom dia, OTAN 3259, formação Oscar. 3859, aguarde autorização para Curitiba, altímetro no 0 no 6. Sente na sua escuta, OTAN 3859. November Papá Controle. Chega, senhor. Tá, livrando terminal oeste de Salvador. Subi, mantenha 085. Chame Recife agora, 1288, alterne 1264. Recife 1288, alterne 1264. Bom dia, obrigado. Hotel Oscar, controle Salvador. Tranquilo, Hotel Oscar. Está livrando o terminal a norte de Salvador, mantenha 075 condições visuais. Serviço radar encerrado, chame Recife 12685, alterne 12545. 12685, anota lá. Solo 63, o nome do Xané? 6311, prossiga. Tirando, no hotel aqui não tem data, só horário, mas nós não temos movimentação nenhuma. A pista vai ser reduzida agora? Já está com 1.200 metros impraticável, iniciada 1-0. Tá ok, obrigado. No 2, reporte para o táxi, informa cabeceira deslocada 1.200 metros. Tem desprezado, tem da pista 3.